em defesa da vida, né? Quando a gente fala em defender a vida, a gente pensa, o que é defender a vida, né? Se não proteger a vida, preservar a vida, resguardar a vida, em todos os sentidos. E quando se fala em vida, se fala na própria vida, na vida dos demais, porque nós temos obrigação em proteger a nossa própria vida. Que nós recebemos essa oportunidade, que é a vida, por um objetivo, que é o nosso desenvolvimento espiritual. E dentro de nós, nós temos o instinto de sobrevivência. Qualquer um de nós, quando ameaçados da vida, nós reagimos, nós tentamos a preservação. Porque é importante e é fundamental nós mantermos a vida. Assim é. Mas, como eu disse, não é só a minha vida. Eu tenho obrigação de cuidar dos demais. Eu não posso atentar contra os outros, contra a vida dos outros, porque ela é tão importante quanto a minha. E nós vivemos num século onde, ainda bem que estamos despertando cada vez mais para questões maiores sobre o que é a vida. Porque não é só a vida humana, é a vida do nosso planeta, em todos os sentidos. Nós ouvimos falar bastante da preservação do meio ambiente, mas não porque é uma moda, mas porque é importante. Porque nós não conseguimos ter uma vida saudável, uma vida boa, sem preservarmos o meio ambiente que nós vivemos, sem cuidarmos, tratarmos ele de uma forma responsável, para que não apenas nós, mas as gerações que estão vindo, possam também receber alguma coisa, se utilizar desse meio ambiente. Nós ouvimos falar bastante também sobre a questão dos animais. Existem associações que cuidam dos animais, preservam a vida deles. Porque tanto as plantas como os animais, como os seres humanos menores, muitas vezes eles não têm condições de cuidar da própria existência. Eles precisam que o maior cuide do menor. Esse é o sentido da vida em sociedade. Nós todos vivendo no mesmo ambiente, um cuidando do outro, um preservando o outro, e através desse cuidado, dessa preservação, é que nós vamos aprendendo e valorizando cada vez mais a nossa própria vida. Vamos compreendendo o sentido da nossa existência. Por quê? Que Deus colocou nesse mundo pessoas como nós, que nos julgamos às vezes tão superiores, perto de outros seres tão inferiores. Será que realmente somos os superiores? E o que será que esses seres que eu julgo que são inferiores têm para me ensinar? E a gente aprende muito, né, com todos eles. Então a questão de defender, né, a vida, ela é bem abrangente, é bem ampla. E quanto mais a gente vai tendo uma consciência espiritual, mais a gente vai ampliando essa consciência e vai se dando conta que somos todos interligados, que somos todos necessários uns aos outros. A vida, como eu falei antes, né, ela é uma dádiva que Deus nos deu. É uma oportunidade da gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente exercitar, aprender, através das oportunidades que vão aparecendo durante todo o nosso dia. E muitas delas a gente ainda não consegue perceber. Porque muitas vezes nós estamos apenas focados num determinado ponto, num determinado caminho, que talvez lá adiante a gente descubra que não era bem o certo, mas a gente vai vivendo, né? E nesse aprendizado, nessas experiências, é que a gente vai construindo aquilo que nós somos hoje, que é a soma de todas essas experiências, de todas esses cultivos que nós vamos tendo encarnação após encarnação. A gente tem muita dificuldade ainda de compreender a vida como algo além desse corpo. Nós achamos que as explicações, até às vezes não achamos, mas vivemos ainda dessa forma, que as explicações de várias coisas estão dentro dessa existência, quando a gente sabe que vem coisas do passado e a todo momento nós estamos projetando as nossas próximas oportunidades. Então, se a gente consegue ter uma noção ampla disso, a gente tem a oportunidade, de novo, de começar a semear aquilo que a gente vai, a estrada sobre a qual a gente vai caminhar. Todos nós queremos as coisas boas, a vida tranquila, nós queremos as colheitas satisfatórias, mas nós temos que fazer esse plantio para que tudo isso aconteça, senão o que a gente vai receber simplesmente é um retorno. Eu falei antes, né, do instinto natural de sobrevivência que nós temos, isso é uma lei, a chamada lei de conservação, e ela é fundamental para que a gente possa ter êxito nessa nossa jornada, porque por mais que seja difícil a nossa vida, e todos nós podemos relacionar as nossas dificuldades, Deus deu a todos nós as oportunidades da gente superar elas. Para todos nós existem as possibilidades, sejam elas naturais ou sejam elas através das pessoas que estão do nosso lado. De novo a gente volta na questão da sociedade. Sociedade como um todo. Se nós não temos ainda a condição, porque o ser humano é o animal que demora mais tempo para ter condições de por si só se bastar de uma forma do trabalho, ele precisa que os outros o auxiliem, o sustentem, o amparem, o assistam, né? Se nós que demoramos todo esse tempo, conseguimos ter essa visão, voltamos de novo para aqueles menores, que nós muitas vezes, quando já temos essa aptidão, às vezes esquecemos de que nós temos que ter o trabalho de retribuir aqueles que estão, não digo inferiores, mas que estão iniciando na carne essa oportunidade. Defender a vida deles, dar a eles a oportunidade de que no futuro eles possam se desenvolver plenamente. A gente consegue, às vezes, fazer isso com os nossos filhos. Eu digo às vezes porque nem todos são iguais, nem todos têm a mesma visão. Mas nós temos que passar essa informação, esse conhecimento, esse aprendizado, ampliar ele aos nossos redores, até muitas vezes na função de observar se situações não estão ocorrendo ao contrário disso tudo, que muitas vezes nós nos calamos apenas observando, não deixando que a nossa participação chegue até ali, porque às vezes não é da nossa alçada, não é da nossa vida, não nos diz respeito e nós nos tiramos. Mas enfim, voltando a falar dessa defesa da vida e da importância que ela tem para cada um de nós nessa nossa jornada. Nós sabemos que a vida é importante e que nós temos que trabalhar em prol dela. Só que aí nós nos deparamos com algumas situações, e eu acho que todos nós temos essa dificuldade, de uma certa autodestruição que nós fazemos nos nossos dias. E elas são de diversas formas que elas ocorrem. O nosso corpo físico, ele foi preparado bem antes da gente nascer. Lá no nosso processo reencarnatório, foi escolhido aquele corpo que melhor satisfaria as nossas necessidades nessa encarnação. Então nós não nascemos assim, o assado, por simplesmente na questão genética. É claro que a questão genética ela é importante. e dali vêm as características. Mas nós nascemos com as características que nós precisamos. Sendo assim, a importância desse aparelho físico, ela é ainda maior do que aquela que nós imaginamos. E qual é o uso, o cuidado que nós vamos ter durante a nossa vida, seja ela quantos anos forem? Como é que nós vamos nos reportar quando nós voltarmos para o lado espiritual, na questão do que nós, de que forma nós cuidamos do nosso corpo, desse instrumento de manifestação do Espírito? Então, sobre esse ângulo também, a importância do nosso corpo, dos cuidados e da consciência da não destruição. E ela ocorre de diversas formas, muitas vezes sutis, através dos alimentos, dos pensamentos que influenciam a nossa questão física, do que nós sentimos. Tem uma frase antiga que fala que mente sã, corpo são. Então, o que está passando pela nossa mente, o que nós estamos fomentando dentro do nosso pensamento, que acaba refletindo no nosso corpo físico. Porque não adianta a gente querer ter as coisas ou querer estar bem se nós não produzimos para que isso aconteça. A questão do Espiritismo, ele é muito interessante, porque ele sempre coloca para nós, cada um, a responsabilidade pelo nosso futuro, pelo nosso destino. Aquilo que nós estamos fazendo é o caminho que está se projetando para nós. Então, que bom que é assim, porque seria difícil para a gente viver se já tivesse tudo programado, tudo pronto, e talvez a gente pudesse daí usar a desculpa de que não adianta fazer nada porque já está tudo determinado. Mas não, a determinação quem vai dando somos nós, através das nossas vivências, dos nossos aprendizados, das nossas escolhas, principalmente, os caminhos que a gente vai tomando, as portas que a gente vai abrindo. Então, tendo cada vez mais consciência de nós mesmos, uma coisa que a gente fala bastante, né? Se dá um tempo para refletir, para organizar a questão mental, para ter uma saúde mental boa, que seja realmente saúde, para que a gente possa ter uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde espiritual também boa. Somos sempre um ser único, apesar de manifestarmos em diversas frentes. Nós somos apenas um. E tudo aquilo que nós fazemos reflete em todos esses campos, em todas essas frentes.